partilha sabe que vai semeando no seu caminho. Oiro caído é oiro perdido que o poeta não volta para o regar. Vão acenar-lhe da largada como se ele partisse para o cabo do mundo, que o horizonte é largo e o mar é fundo. E ele não tornará. Ondas vencidas são ondas perdidas que o poeta só tem saudades do que virá. Ondas vencidas são ondas perdidas que o poeta só tem saudades do que virá. Cada praia chegada, há luzes de festa na areia, a voz de mel do poeta triste é canto feiticeiro de sereia. Canta, canta, que a tua voz magoada tem a tristeza do bem perdido nos sonhos azuis. Ai que dos olhos da barca se veem estrelas a brilhar, se veem estrelas a brilhar. Canta, canta para o tesouro perdido que a esperança lá irá naufragar. Nem a noite nem o dia o trarão consigo, o horizonte é largo e o mar é fundo. Há outras paragens no cabo do mundo para ele descobrir e enfeitiçar. Que virá.